Ministério Público de Minas Gerais realizou nesta quinta-feira, 3 de fevereiro, solenidade para recebimento da peça sacra denominada Cabeça de Anjo de Fita Falante, de autoria de Aleijadinho. A peça, entregue ao MPMG por meio de doação, é procedente do conjunto arquitetônico e paisagístico da Fazenda da Jaguara, localizada em Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. A fazenda foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais em 1996. A escultura feita por Aleijadinho estava sob os cuidados da ex-diretora do MASP, Museu de Arte de São Paulo, Beatriz Camargo Pimenta. Por meio da atuação do MPMG, foi acertada a doação da peça ao Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, até que o local de origem tenha condições estruturais para recebê-la novamente. O promotor de justiça Marcelo Azevedo Mafra, da Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, fala sobre a história da peça sacra feita por Aleijadinho. A peça Cabeça de Anjo de Fita Falante é de autoria do mestre Aleijadinho e possui mais de 230 anos de história e 1,70 m de detalhes cuidadosamente trabalhados pelo mestre do Barroco Mineiro. Essa peça começou a ser esculpida por volta de 1786 na Fazenda da Jaguara, que pertencia ao coronel português Antônio de Abreu Guimarães e situava-se na região do município de Matozinhos. Dizem os historiadores que o coronel Antônio de Abreu Guimarães, que tem inclusive o seu nome grafado na peça, acumulou sua fortuna por meio do contrabando de ouro e diamantes em Minas Gerais. Em razão desses vários problemas com o fisco, o coronel conseguiu manter o seu patrimônio com a promessa formal à coroa portuguesa de que todo o seu rendimento seria destinado às obras de caridade, inclusive e especialmente para a construção de uma igreja dedicada à Imaculada Conceição. Foi aí que, em 1786, começa a ser construída a Igreja da Nossa Senhora da Conceição, que também ficou conhecida pela comunidade como Igreja da Jaguara, onde Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, trabalhou nas obras de talha, inclusive na construção dos retábulos e nessa linda peça que estamos caminhando ao Museu da Inconfidência. Ministério Público de Minas Gerais, em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais, procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.